Bem-vindos a mais um episódio de Advanced Pod and Cast, o seu podcast de escola velha RPG. Eu sou o Debor Golocast. Eu sou o Renato de Recife, do Por Trás da Máscara. E eu sou a Blefadora, e odeio Evanescence. Bom, hoje nós vamos falar sobre Vampire the Masquerade, Vampiro a Máscara. Um RPG que foi muito popular aqui no Brasil, que eu acredito que ainda tenha muitos e muitos fãs que joguem com frequência e que mudou a cara do RPG no país. Muito bem. Vampire the Masquerade, ou Vampiro a Máscara. É um jogo que começou, que foi lançado em 1991 nos Estados Unidos. Eu, por acaso, tinha um amigo na época que era muito fã do tema de vampiros em geral. Tinha todos os livros que você possa imaginar da literatura a respeito do tema e tal. E ele conseguiu comprar a primeira edição em inglês, aquela de capa mole. É uma raridade. Naquela época você só tinha os Clãs da Camarilla, né? Muita gente conheceu no Brasil aqui o que já era a segunda edição, né, da White Wolf. Vamos lá, pessoal. Vampiro a Máscara. A gente já falou um pouquinho sobre a história dele. Vamos falar então do que esse jogo tinha de tão diferente, que cativou assim, as mentes dos jovens jogadores naquela época. Na sua opinião, Renato, por exemplo, o que te chamou a atenção para o jogo? Olha, para mim o que chamou foi mais a questão assim, do universo do jogo, né? Você ter toda aquela coisa do mundo das trevas, porque você não tinha só o vampiro estava inserido em todo um universo gigantesco, né? Tinha o lobisomem, tinha o mago, tinha todo aquele lance do metaplot que eu adorava, não como jogador, como narrador, mas como leitor mesmo. Era quase como você tá lendo uma série de romance. Você pegava o seu livro de vampiro, lia tudo o que tinha ali, aí depois saía um suplemento com mais informação, depois alguém te falava de um site na internet contando mais alguma história. E eu gostava pelo universo do vampiro, não pelo jogo em si, era mais pela ambientação. Mas você... Pra ir lendo sobre Chicago, sobre Nova York, sobre como a Camarilla tomou Nova York do Sabá e tal. Eu achava essas coisas muito interessantes. Você começou a jogar quando, o Vampire? Cara, eu comprei o livro de Vampiro em 98, mas eu só consegui começar a jogar em 2000. Pô, e aí já foi perto do final, né? A galera uma frescura da galera não querer jogador iniciante. Ai, não quero ensinar o jogo pra ninguém. Aí foi bem problemático. Desculpa, Renato, mas como se fosse difícil ensinar Vampire ou Storyteller pra alguém, né? Pelo amor de Deus. É um grupinho seleto, sabe? Engraçado, tinha isso, né? Você começou mais ou menos no final da vida de publicação do Vampiro à Máscara, e eu peguei do começo. Mas, tipo, do começo ao fim, eu via reações assim, né, cara? Os grupinhos fechados, né, uma coisa meio panelinha. Aí, tirando, é claro, o negócio dos live action, mas isso a gente vai falar mais tarde. Mas era uma panelinha braba, bicho. Aí, se você fechava ali e tal, era dificílimo de abrir para outros grupos. É engraçado isso, eu achava muito curioso. Eu acho que isso tem a ver com o próprio conceito ou com uma característica do jogo, né? Vampire é um jogo que alimenta o individualismo, né? São histórias essencialmente individuais, cada vampiro tem o seu grande drama, inserido num contexto de panelinhas. Vamos lá, você tem a panelinha da Camarilla, e dentro da panelinha da Camarilla você tem a panelinha Ventrua, a panelinha Tremera, a panelinha Toreadora, a panelinha Bruja. Então, a própria estrutura, o conceito do jogo, meio que levava consciente ou inconscientemente as pessoas a quererem jogar com o seu grupinho, sem novos elementos ou sem grandes compartilhamentos. Eu entendo um pouco por esse lado, esse fenômeno dos grupinhos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu comecei, como eu falei, em 91. Eu cheguei a jogar uma partida, uma sessão de jogo da primeira edição, quando esse meu amigo comprou o livro, né? E aí depois eu fui estudar em Campinas, né? Saí do Rio e fui estudar em Campinas, na universidade. Eu passei algum tempo sem ter contato assim, com outros RPGs que não fossem AD&D, Star Wars e Star Trek, que foram jogos que eu levei na minha mala. A galera gostava muito de GURPS, mas eu nunca fui muito afim de GURPS, assim. E aí um belo dia, um dos meus colegas de República aparece com edição de capa dura, né, do Vampire. Aí eu falei, pô, eu conheço esse jogo desde a primeira edição e tal, mas nunca cheguei a jogar ou mestrar muito e tal. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí, cara, foi aí que eu li, de fato, o livro. Foi aí que eu me inteirei do que era o universo, do qual era a proposta do jogo. Eu vou te falar que abriu horizontes. Por que isso? Porque naquela época eu já tinha experimentado uma série de sistemas. Além dos que eu citei, joguei também DC Heroes, joguei até um pouquinho de GURPS, embora não tivesse gostado, joguei um monte de coisa. Mas o Vampire, ele teve uma mudança de paradigma, assim, que era muito, muito visível, muito palpável. A começar pela arte gráfica, né? Do papel couché. Era um troço todo diferenciado, era um livro de luxo. E eu acho que você pode entender a panelinha se formando a partir daí. Né? Você tem, por um lado, aqueles jogadores verdadeiramente escola véia, tipo D&D rançoso, que acha que qualquer coisa que não seja... Inspirada no Tolkien não presta. Eu era uma dessas. Sim, eu tava conversando com uma galera, o danado é que justamente a galera... Se você for ver, o D&D não é inspirado no Tolkien. Tem muitas não, outras... Não, absolutamente. Não é. É um pastiche, né? Mas a gente achava que, sei lá, que tinha uma raiz, assim, né? Enfim. Coitado do Tolkien, né, cara? É, bom, mas isso é para outro podcast, né, gente? É. Mas, enfim, aí tinha essa divisão, né? A galera que era o anti-vampire e a galera que era pró-vampire e a exclusão de qualquer outra coisa. Eu achava isso tudo muito estranho, né? Mas o fato é que eu gostava do jogo. Eu gostava da proposta de você fazer um lance mais psicológico, de você dar uma ênfase maior na interpretação, porque eu nunca também acreditei nessas histórias, que existem sistemas que conduzem mais à interpretação e sistemas que não conduzem tanto e tal. Eu acho que a interpretação quem dá é o grupo, sempre achei isso. A prova disso é que essa história, essa introdução do caráter mais psicológico da interpretação do roleplay, da narrativa no Vampire, não sobrevive à tendência... A 5 minutos de jogo. Exatamente, a tendência estapafúrdia de transformar o seu vampiro. Pequeno vampiro desgraçado num grande super-herói, não é verdade? Então, assim, da onde eles tiraram isso é uma boa pergunta. Nós, né? Afinal. É, nós. Agora, o fato é que o texto do livro, a maneira como ele era escrito, organizado, realmente dava uma... Queria levar o jogador a pensar sobre esses temas, né? Eu acho que isso foi uma grande coisa. Eu acho que isso foi muito legal. Além da qualidade gráfica e tal, esses temas que o vampiro explora são muito interessantes. É uma pena que nenhum plano sobreviva ao contato com grupos de jogo, né? Ai, cara. Dá isso. O silêncio constrangedor já indica que para todos nós isso traz algumas lembranças muito traumáticas. Mas vamos lá, então o que, que tinha de bom o jogo? Cara, o que me atraiu ao Vampire foi quando eu li as primeiras páginas, a introdução do Vampire, e eu comecei a ler o livro, o que me deu o clique foi o fato do personagem vampiro em si, não o personagem como super-herói ou ser super-poderoso do RPG, mas o personagem com possibilidades dramáticas. Essa história do personagem vampiro atormentado por uma besta que pode a qualquer momento se libertar e fazer coisas terríveis, e essa luta interna do personagem, tudo isso me atraiu muito assim, no jogo. Eu acho que, na verdade, foi a primeira coisa que me atraiu no jogo. Tanto que no momento em que eu parei para ler, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um conto a respeito e criar um personagem que era absurdamente ou absolutamente inspirado no universo gótico literário, no Bram Stoker, né? Eu queria jogar com um personagem literário, nesse sentido que trazia esse universo interno e essa possibilidade de conflito interno e tal. Isso, para mim, era o que era mais legal no Vampire. Por isso o Renato falou dessa coisa do universo, de ler como se fosse um romance, né? O jogo como se fosse um romance. É porque ele trazia essa possibilidade dos, não só dos personagens que estavam descritos ou do, da ambientação do universo que estava ali, mas ele mexia exatamente nesse lugar interno da gente de querer ter esse tipo de relação com uma história que tem um personagem, que tem um conflito interno, que tem... Não que isso não seja possível em qualquer outro RPG, mas o Vampiro, ele trazia isso. Ele te dava as ferramentas. Ele, né, dava as ferramentas para você brincar com isso, né? Vou mais longe. Ele te dava as ferramentas e dizia, usa, vai, é isso que a gente quer. Olha, para mim, acho que é o próprio, o simples lance do negócio ter o nome Vampiro já me atraía, porque eu sempre fui fissurado pela figura do Vampiro. Eu acho que vocês têm mais ou menos a minha idade, devem se lembrar daquela novela Vamp, né? Sim. Você lembra? Sim. Eu era uns 10, 11 anos quando aquilo passou, eu era fissurado naquilo. Aí depois, na época da adolescência, teve aquele filme do Drácula, uma entrevista com o vampiro, o próprio livro do Drácula, os livros da Anne Rice, que eu li tudo nessa época de adolescência, até os 16, 17 anos, e logo depois conheci o vampiro. Então, para mim, foi uma atração suprema, porque eu adorava a ideia do vampiro, a figura do vampiro. Aí comecei a ler os livros, aí você tinha o livro básico, tinha o Guia da Camarilla, o Guia do Sabá, os livros de clã, cada um deles trazendo mais coisas, mais histórias, mais personagens. Também eu lembro que eu li e fiquei alucinado pelo livro de Nod, que a Devi chegou a lançar. Eu gostava disso, desse universo de vampiros, de sobrenatural, de coisas assim. E é o que ainda me atrai no mundo das trevas, de forma geral. É, o grande barato é que nisso tudo que você falou, ele tinha, era literatura nesse sentido. Era literatura no sentido de que motivava o jogador nesse universo do vampiro. Eu me lembro, uma das coisas muito marcantes para mim foi aquela graphic novel do vampiro do Bram Stoker que fizeram, que foi uma das primeiras graphic novels que lançaram na década de 90, uma do vampiro que era linda, assim, era linda. Era com aquarela? Era toda aquarelada. Ah, eu lembro dessa, era então, era o Drácula de Bram Stoker em forma de graphic novel. Aliás, foi aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembre, foi a revista que lançou o conceito de graphic novel, literalmente um romance gráfico, né, em HQ. Exato, e era lindo, e era uma das minhas referências primordiais, assim. E quando eu comecei a jogar vampiro, ou entrei no universo do vampiro, eu tava muito animada com essa possibilidade de conflito, né, dentro desse universo, que um universo movido a conflito. Eu me recordo muito desse aspecto literário também, até porque, como Renato, eu vinha de uma tradição, assim, de devorar romances sobre vampiro e ler livros góticos, né? Eu me lembro, por exemplo, obviamente, do Drácula do Bram Stoker, as crônicas vampirescas de Anne Rice, eu li só o Vampiro Lestat e o Entrevista com o Vampiro, que na verdade foi o primeiro. Mas eu não gostava muito. Preferia o romance gótico mesmo. Eu li Anne Rice depois de começar a jogar Vampire e eu gostei do Rainha dos Condenados até certo ponto. Eu tentei ler Rainha dos Condenados 5 vezes e sempre desisti antes da metade. Depois eu desisti da Anne Rice. É, mais ou menos isso. Mas o romance gótico eu sempre me amarrei. Uma história de super-herói, né? Ah, pois é, total. Então, e outra coisa, assim, falando estritamente do lance do RPG em si, ele era muito fácil da gente ensinar e ele tinha uma característica de cativar pessoas que nunca tinham jogado antes. Talvez pelo apelo universal, né, do tema do vampiro, que a gente vê para o bem e para o mal, a gente vê até hoje aí, né, na série Crepúsculo e tal, no próprio True Blood e outros seriados. E na época, bicho, não tinha como. Você sentava para falar sobre RPG com principiantes e eventualmente o tema do Vampire e a Máscara, o Vampiro e a Máscara aparecia. E aí o cara ficava, ou na verdade a garota, né, tanto quanto o cara, isso eu achava impressionante, porque antes do Vampiro, você falava de RPG com uma mulher, era muito difícil que a garota se interessasse. Na época do Vampiro, cara, bastava a menina ser um pouquinho nerd que ela topava. É incrível. Nerd, na verdade. Eu quase me ofendo com esse comentário, se isso não fosse verdadeiramente verdade, digamos assim, né? Mas, vai contestar contra fatos no argumento. Não. Mas mesmo... Pelo menos lá em Belém, por muito tempo, eu fui a única no Belém by Night, porque as mulheres não sobreviviam à sanha nerd que avançava cada vez que uma delas aparecia. Ah, mas isso em qualquer coisa de RPG, especialmente no live, né? Ah, meu Deus. ele só diz, ai meu Deus, ele não diz. Ele tá guardando melhor pra quando a gente falar do live action, né? É, bom, mas isso, já que você mencionou isso, vamos passar então para a sessão do que era ruim no Vampire. Porque todo esse papinho de que literário, de personagens angustiados e tal, tudo isso é muito bom, muito legal, muito maneiro. Mas, meu amigo, quando sentava o seu jogador de RPG típico, e até mesmo não tão típico lá pela segunda ou terceira sessão, é que a gente começava a ver os problemas do Vampiro à Máscara. Quem quer começar? Olha, o que que não era tão bom assim? Eu acho que a primeira coisa é o que eu disse, o vampiro virou um super-herói, né? Conflito, dane-se, eu quero mais é ter disciplinas e preencher bolinhas. E aí isso só tendia a crescer numa mesa de jogo ou num grupo de jogo, né, de vampire. Olha, eu acho que uma das coisas ruins do vampiro, para começar, é que ele enfatizava tanto essa questão do seu personagem, dos seus traumas, dos seus problemas, que era, e o próprio cenário deixava muito difícil. Não tinha um grupo de vampiro que não ficasse forçado para os personagens andarem juntos. Era sempre aquela coisa, que o príncipe mandou vocês irem fazer alguma coisa, se vocês não forem, vocês vão morrer. Era basicamente todo o grupo de vampiro. 9 entidades crônicas de vampiro que eu joguei, era isso. Esse era um segundo ponto. É um jogo, por essa característica psicológica que virou super-herói, instigava o individualismo de uma maneira tal que, primeiro, era impossível você jogar em grupo se você, porque você estava querendo, estava mais preocupado com o seu drama pessoal, com a sua história, do que com... Grupo? Que grupo? Amizade? Como assim amizade dentro da Camarilla? Tudo era meio forçado nesse sentido. Mais forçado ainda, porque a tendência natural de um grupo de RPG é você dizer assim, você monta um grupo de AD&D, você vai montar um grupo de... Ah, tem um guerreiro, tem um paladino, tem um mago, tem um sacerdote, tem um ladrão, né? Só que no Vampire você diz assim, ah, tem um Tremere, tem um Ventru, tem um toreador, tem um Nosferatu, tem... Diga para mim, por que um toreador, um Nosferatu e um Tremere andariam juntos? Mas nunca. Mas acontecia, tinha que acontecer, era uma condição. Você tinha um grupo e cada um queria jogar com o seu clã que achava mais legal. E dava numa coisa bem forçada, você tem toda a razão. Aí no final das contas era sempre, o príncipe mandou vocês irem naquele canto da cidade, se vocês não forem, vocês vão apanhar. Basicamente era isso. Um dos pontos ruins do vampiro. Uma coisa que me incomodava muito era o extremo oposto da síndrome do cara que só joga com fighter no AD&D e que só quer saber de dar porrada em monstro e tal. É o cara que fica tão perdido no seu roleplay do drama e do horror pessoal que é o cara fica fazendo dramalhão, bicho. Tipo, aí ele fica monopolizando a cena, sabe qual é? E era um problema sério, porque às vezes você tinha o Vampire, como aliás o resto da linha do Mundo das Trevas, não era muito legal você jogar com mais de 3 pessoas. Acho que 2 era bom, 3 ali talvez já era forçando um pouquinho, 4 começava a ficar inviável. Imagine um Brasil inteiro online. Jesus! Não, pois é. Mas aí, pô, mesmo que você tivesse um grupo pequeno de 3 ou 4 jogadores... E aí um cara começa a fazer todos aqueles dramalhões, não, porque o meu personagem, o meu drama, isso, aquilo e tal, puta, que saco, entendeu? Ele não saía daquilo, era horrível. É aquela história do garoto, do cara que não quer passar a bola, né? Isso. Tipo, é o Robinho dando pedalada e não querendo passar a bola pra ninguém pra fazer gol, sabe? É síndrome do dono da bola, né? Não, mas era meio doente, meu amor. Pô, e o pior é que chegava no final e ele queria... Cadê meu XP a mais pela minha interpretação? Porra, dá vontade de virar a mão no desgraçado desse. E aí, mais alguma coisa de ruim? Porra, várias. Você quer que eu liste todas? Não vai acabar nunca esse podcast se a gente começar. Outra coisa de ruim que eu já cheguei a mencionar e eu falo de novo, era aquele sistema de combate, pelo amor de Deus. Ai, credo. Quando começava, você passava uma tarde inteira pra fazer uma cena de combate. Cara, assim, Vampire era ruim, mas se eu puder aproveitar um ganchinho aqui para falar de outros jogos da White Wolf, né, do Mundo das Trevas. Lobisomem, meu amigo, na única sessão de jogo que eu tive o desprazer de jogar, puta que o pariu. Eu preciso dizer que Lobisomem, para mim, desde o primeiro momento em que eu botei os olhos, foi o pior jogo que eu já vi na minha vida em termos de RPG. E se você gosta de Lobisomem, você ouvinte, dane-se. Essa é a nossa opinião. Aparece aí no Advanced Podcast, fala com a galera e grava um episódio mostrando que a gente só fala besteira e que Lobisomem é um jogo maneiro. Eu desafio você. Ai, meu Deus. Cara, Lobisomem, eu acho que essa questão do combate era um problema inerente do sistema de Storyteller. Ah, sem dúvida. Cara, o Lobisomem era muito pior, porque era sobre combate. Eu não acredito num jogo em que seu principal golpe é uma mordida e que você, ao invés de falar, late. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer, eu gosto de Lobisomem. Ah, eu acho que... Por que você gosta de Lobisomem? Gosto de Lobisomem. Não gostava muito do antigo, porque eu acho que eu não consigo engolir um ecoterrorista peludo super poderoso. Pronto, você resolveu. É por isso que é ruim. Mas a ideia de um jogo de Lobisomem eu achava legal. Eu não gostei da execução. É claro, se você tira a parte ruim de tudo, que sobra legal. Esse é o ponto. A história de Lobisomem é muito bacana. Até chegar na parte do ecoterrorista. É, o jogo... Não, história de Lobisomem. Clássica, literatura. Desculpa. O jogo que foi criado é um terror. No pior sentido. É ruim. Mas isso fica gostando. Para outro podcast, na verdade. Com outras pessoas, porque eu só vou zoar. Mas enfim. Cara, então o Vampire tinha essa coisa da mecânica do jogo, né? Na hora de você rolar o dado era problemático. Na primeira e na segunda edição era mais problemático ainda por causa daquela porcaria daquela regra do bot. Caraca! Eu já vi sessões de... A regra do bot, da falha crítica. Ah, eu gostava. É, até como GM eu falei, isso aqui é interessante, abre novas avenidas para interpretação e possibilidades dramáticas, até que eu tive a minha primeira sessão de jogo, para não falar em campanha, arruinada por um jogador com a mão podre na hora errada. Digamos assim, eu sempre tive muito azar nos dados, você sabe disso. É, pois é. Mas acrescentava um elemento de adrenalina, digamos assim. Eu nunca sabia quando eu ia rolar um 1 ou quando eu ia rolar um 10. Então, assim, poderia rolar uma falha. E aí eu tava fodida, entendeu? Era... Cara, então, muita gente criticava a edição do Vampiro Revisado, né? Que era terceira edição, edição 2,5. Sei lá, o nome oficial é edição revisada. Eles tinham uma regrinha muito boa, que era que um isolado, por si só, ele era um bot. Mas se tivesse na presença de outros sucessos, era uma falha simples, não era uma falha crítica. Então, e se você gastasse um ponto de willpower, você garantia um sucesso mínimo, não importa quantos uns você rolasse na parada de dados. Então isso eu gostava, e só por isso a edição revisada, para mim, é a melhor de todas. Conte-nos as suas histórias trágicas com esse sistema de combate, Renato. Cabeça de conversa, eu nunca faço personagem combativo. Ou seja, basicamente, meus personagens de vampiro eram basicamente... Era sempre uma variação. Era o toreador com auspício e rapidez. Auspícios para investigar, quando começava o combate, eu ativava a rapidez e saía correndo. Aí quando eu começava o combate, cara, era a tarde inteira, a galera ficava rolando dado, eu saía, ia na esquina, comprava um picolé, voltava, ainda tava rolando combate. Aí eu saía, ia conversar com alguém, voltava, ainda tava rolando combate. Eu detestava o combate por causa disso, porque eu nunca fazia um personagem combativo. Cara, não, era muito punk, né? Mas era muito maçante quando começava um combate. Então, um truque que eu aprendi e passei a usar depois era de fazer cenas a mais curta possível. Assim. Tinha um oponente, ou então, na verdade, o objetivo não era o combate, era você conseguir escapar de alguma perseguição, ou conseguir pegar algum item e sair correndo, alguma coisa assim. Ou seja, o combate era apenas mais um detalhe. Quando acontecia, eu montava de maneira que ele fosse muito rápido e muito brutal. De forma que se o jogador permanecesse no combate, as chances eram altíssimas dele perder o personagem. Então era para... ou então o oponente não era assim tão forte e os personagens podiam devastar assim, o oponente com uma certa facilidade. Cara, eu vou te dizer uma coisa. O narrador que eu tinha de vampiro, ele tentava fazer isso que você falou. Ele tentava. O problema é que o grupo era aquele típico jogador de RPG que acha que Joselito se um inimigo noção, né? É porque ele tem que ser derrotado. Caraca, não. Aí, ó, pra você ter uma ideia, teve um cara do grupo que ele chegou a ter 10 personagens. Porque o personagem sempre corria. Tudo que o mestre botava na frente, ele queria enfrentar. O cara chegou a ter 10 personagens diferentes. Caraca. Não, que acredito. Medo. Eu acredito. Que medo. Eu não tenho lembranças. Geralmente, assim, quando a coisa é ruim, eu apago da minha memória. Minha memória é meio seletiva, eu acho que como de todo mundo. Então, eu não tenho muitas lembranças desses problemas com os dados, ainda que eu saiba que eles existiam. O que está marcado na minha memória e que não era legal é que, como o Daniel disse, os oponentes tinham poderes devastadores e quanto mais o seu vampiro super-herói tinha poder devastador, mais os seus oponentes também tinham poderes devastadores. O resultado disso é que a devastação era da cidade, do universo, do planeta. Então, assim, cenas de tiroteios inacreditáveis, bombas explodindo, carros capotando, essas coisas de filme de ação, sabe qual é? Tipo, cara, já explodiram um teatro e mataram 500 pessoas numa cena minha. Era uma coisa. E eu era apenas uma toreadora, eu não era porradeira, meu Deus, eu era uma toreador. Mas você tá andando no meio da sua cidade e aí começa uma perseguição de 20 carros, der maluco, e começam a metralhar tudo, explodir tudo e matar gente ao redor e não sei o quê. E no dia seguinte, nada sai no jornal porque a máscara precisava ser mantida. Isso, cara, pra mim, era uma coisa surreal e inaceitável e chata pra caramba. Cara, eu tenho que falar sobre isso. Peraí, rapidinho, cara. Olha, isso acontecia demais nas crônicas que eu jogava. Porque, basicamente, a crônica era sempre. Era o grupo de vampiros aí. Uma semana, o Sabá atacava a cidade. Na outra semana, eram os lobisomens que atacavam a cidade. Aí, na semana, voltava. E depois eu alternava de novo com os lobisomens. Era o centro da cidade explodindo. Tem um farol que fica aqui perto em Olinda que foi explodido na crônica pelo menos umas 3 vezes. Preservar a máscara. Agora, uma vez que eu mordi uma pessoa e não fechei a porra da ferida, meu filho, foi o pega pra capar por causa disso. Porra, tem que pegar um mestre desse e dar uma porrada também, né? Porra. É verdade, cara. É por isso que eu gosto do True Blood, entendeu? A premissa da série é fantástica. Você não existe máscara, tipo, os vampiros aparecem na televisão, revelam, nós existimos e tal. Pô, do caramba. Foi por isso, aliás, a principal razão pela qual eu senti vontade de mestrar de novo depois que eu assisti essa série. Vamos tocar naquele assunto que a gente estava antecipando. Meu Deus. O live action. Na época em que o Vampire foi lançado, quando ele pegou aqui no boom do RPG brasileiro, o live action de vampiro tornou-se uma verdadeira febre. Você não podia ir para nenhum canto do país que tivesse jogadores de RPG que tinha um grupinho de live action por lá. A própria White Wolf lançou e estimulou muito o projeto, né? O projeto... Um mundo... By Night. É, um mundo By Night. Era um projeto de live action planetário. No Brasil, esse movimento começou no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Em São Paulo. Se espalhou rapidamente pelo Brasil, pelas principais capitais. Chegando, veja bem, até Belém do Pará. Belém do Pará é longe pra caramba. Tem que lembrar também o seguinte. Não apenas teve o boom do RPG, como coincidiu também com a época em que a internet começou a se distribuir pelo país inteiro. Exato. Então, cara, as condições estavam ideais para que uma coisa assim acontecesse. Era muito fator novidade, muito fator cool acontecendo ao mesmo tempo. Não tinha como não acontecer. Foi formado aqui um grupo chamado do projeto Brasil by Night. E o Brasil by Night realizava os lives inclusive encontros nacionais. Eu cheguei a participar de um live nacional em Brasília. Eu acho que foi em 98. Eu estava a caminho do Rio de Janeiro para assistir o show do U2, parei em Brasília para participar de um live action. Olha, se isso não é hype, eu não sei mais o que é. E aí, assim, era divertido. A proposta era as crônicas, elas fossem ambientadas em sua própria cidade, que houvesse uma história vinculada à história local e, portanto, à história do país, e que essas histórias elas estariam acontecendo agora em tempo real. Você jogava dia após dia, você não jogava mais... Esporadicamente. Não, você não jogava mais tipo, passaram-se 10 anos ou passaram-se 15 anos. Não, você estava em 2000, você estava em 99 e estava acontecendo aquilo em 2 de setembro de 99 e aconteceu 3 de, né? Enfim, e o seu personagem vivia nesse universo. E cara, foi a minha introdução ao mundo de Vampire, foi através do Brasil by Night, quando ele chegou em Belém, assim. E eu me diverti muito e eu passei por algumas situações constrangedoras, mas eu tenho memórias muito boas e memórias muito ruins, assim. Eu não sei botar na balança e dizer o que prevalece. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas bizonhices de vocês na época do live. Assim, eu joguei muito pouco live, teve aquele em Campinas, e eu vou falar no final, mas eu queria ouvir de vocês primeiro. Peraí, só um segundo. Ô, Renato, você jogava no Brasil by Night ou só jogou no Dissidente? No by Night pobre. Cara, pra começar, a própria ideia do live, eu já achava, do by Night, eu já achava tosca. Primeiro, quem participava e quem, os dirigentes, a galera que coordenava, que comandava, era um bando de adolescente. Aí já começava aí, né? Já começava a besteira daí. Além disso, cara, toda cidade do Brasil, não importa qual fosse o tamanho dela, tinha todos os 7 clãs da Camarilla. E às vezes mais. Quando pelos livros de vampiro, você teria no máximo um vampiro para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a maioria das cidades no Brasil não teria mais do que 20 vampiros. Mas aí você tinha os 7 clãs da Camarilla em todas as cidades. Cara, eu acho que aqui no Rio, teve live para mais de 100 pessoas. Era insano o negócio. Outra coisa, como eu falei, eu gostava muito de ler sobre o material de vampiro. Assim, procurava em sites na internet, em livros importados e tal. E se você fosse pesquisar o material da White Wolf, assim, sobre o mundo, ela dizia que o Brasil, assim, toda a região da América do Sul, ela era uma região meio que, assim, independente. Você não tinha aqui nem Camarilla, nem Sabá. E você só tinha vampiros nas cidades costeiras. Porque o interior do Brasil era cheio daqueles metamorfos esquisitos que apareciam no lobisomem, que estraçadavam coisas pela frente. Eu achava muito trash a maneira como a galera organizava os by nights. Tipo, uma cidade como Recife, você ter os 7 clãs da Camarilla, ela era impensável. E sem falar que sempre rolava essas histórias que a gente comentou aqui, de ser histórias de ação, rolar explosão, destruição, e a máscara tá lá intacta. Então eu jogava mais por causa das amizades. Chegou um ponto em que eu só ia pro By Night por causa das amizades que eu tinha feito lá. Mas eu achava o jogo ridículo, uma palhaçada. Tem uns pontos que eu coloco como positivos e uns pontos negativos, né? Um que era divertido, que um live pra mim era como se fosse uma festa, um misto de festa e peça teatral de improviso. E isso, para mim, que trabalho com teatro, me animava, me divertia muito, assim. A outra coisa que eu acho que foi bacana, não sei se foi diferente da tua experiência aí no Rio, mas, por exemplo, lá em Belém, o projeto Belém by Night surgiu da cabeça de uns jogadores mais velhos, old school também, né? Uma galera que jogava já há muito tempo e tal. E foi uma oportunidade de trabalhar fatos históricos com viés gótico, que era muito divertido, assim, que era muito legal, né? Então você meio que mergulhava na história da tua cidade, nos personagens históricos da tua cidade. Belém tem uma relação com isso muito bacana, que tem uma coisa da Belle Époque, do ciclo da borracha, e do fato de estar no meio da floresta amazônica, cercado de metamorfo. Então foi um trabalho de pesquisa muito bacana que eles fizeram, e eles construíram uma história muito legal. É claro que tinham as distorções, que não são muito difíceis. Você colocar os 7 clãs da Camarilla com 30 vampiros numa cidade com 1,5 milhão de habitantes, não é muito diferente de você ter uma mesa de 5 jogadores e cada um de um clã diferente cumprindo a ordem do príncipe para não levar porrada. Era meio que um, sei lá, como é que eu vou dizer, uma condicional do jogo. As pessoas estavam indo ali porque elas queriam se divertir jogando com os seus personagens preferidos. Então, acabava que se criava, que o projeto tinha que criar condições para permitir isso. Isso também não durou muito tempo. Em Belém, depois dos seis primeiros meses, nenhum dos caras que tinham criado o Belém by Night ainda permanecia jogando ou narrando. Por quê? Ah, desavenças, jogadores sem noção, muito adolescente, muito. Sei lá, eles começaram a encher o saco e começaram a se retirar um por um. Depois de 6 meses, o projeto começou a passar que eu chamo de geração para geração. E a história começou a ser tocada por outros que se revezavam periodicamente. Durou bastante tempo. Eu saí de Belém em 2001. Em 2001 ainda tinha o By Night bastante deteriorado, digamos assim. Mas ainda existia. Olha, algumas coisas que você falou aí, assim, eu também vivenciei. Só que uma coisa que eu achava muito ruim no By Night era o seguinte: você tinha uma grande pesquisa sobre a história da cidade e tudo isso, você tinha histórias muito interessantes, cenas muito fortes, mas no final das contas, acabava sendo uma coisa que se resumia aos narradores e um ou outro jogador escolhido a dedo que era amiguinho do narrador. A maioria dos jogadores ficavam só de espectadores nessas histórias. Eu passei muito por isso. A gota d'água para eu sair do By Night foi no dia que ia ter um live e tal, não sei o quê. Eu tava jogando com um Ventru, aí o narrador chega para mim: ó, não vai ter história com um Ventru não, porque fulaninha não veio e a história que a gente preparou dependia da personagem dela. Aí eu virei pro cara e, pô, peraí, vindo aqui para quê? Tô vindo para jogar ou para ser um coadjuvante na história de fulaninha? Aí eu discuti com o narrador isso aí. Foi a gota d'água pra mim pro By Night isso. Que tipo, não sei se nas outras cidades era assim, mas em Recife acabava sendo o jogo daquela panelinha e todas as outras pessoas eram apenas coadjuvantes ali, eram apenas observadores. Estavam ali só pra fazer número. Era inevitável. Se você tinha 30, 50 pessoas, 20 pessoas jogando, você não tinha como ter um jogo de 20, 30 ou 50 protagonistas. Né? Eu discordo um pouquinho da Blefadora quando ela diz que não dá para ter 20 ou 30 protagonistas. Cara, olha só, isso é muito relativo. Não dá para ter 20 ou 30 protagonistas, talvez num plot principal. Mas, assim, no meu entender, quando você se dá o trabalho de fazer um live para 20 ou 30 pessoas, você tem que integrar esses personagens com alguma coisa. Você pode não ser nem sequer para a mesma história, para o mesmo plot, para a mesma trama. Mas cada um ali tem que ter um objetivo definido. E você como mestre, como cara que está planejando assim o jogo, você tem que dar subsídios, ferramentas para que todos os presentes participem de alguma forma. Então, por exemplo, se a história da noite tem a ver com a recepção da primogênita Ventru da cidade que por acaso faltou aquele jogo. Porra, fudeu. E aí, o que eu faço? Eu que sou um Ventru e vou ser excluído? Cara, fosse eu que estivesse planejando o jogo aí desse camarada que excluiu você, eu teria preparado alguma coisa para qualquer Ventru que tivesse aparecido, né? Que não necessariamente tem a ver com o grande plot da primogênita Ventru, sabe? Mas que pelo menos tivesse alguma coisa a ver com a tua história em particular. Mas sim, eu joguei live, o quê? 6 meses? E o que eu pude observar é que aconteceu exatamente isso que você falou, Renato. eu virava uma panelinha e eu, teoricamente, fazia parte dela, né? Porque eu era o príncipe de Campinas. Entretanto, o que eu via me desagradou muito, sabe? Porque as pessoas começaram a fazer uma série de panelinhas ali, entrou um camarada que era... A gente fazia a camarilha de pobre também, não tinha a ver com a Campinas by Night. Mas aí entrou um cara do Projeto Brasil by Night e ele começou a empentelhar o criador assim, do jogo, para chamar mais gente, para abrir o jogo para o pro Projeto Brasil by Night e tal. E, bicho, acabou que ficou uma merda, entendeu? Porque aí criou mais panelinhas ainda, criou mais divisão ainda. Você falou que muitos adolescentezinhos ficavam fazendo as suas histórias, não sei o quê. A coisa que eu mais vi é que atraía muita gente imatura, sabe? Muita gente de às vezes até de 20, 20 e poucos anos, mas que achava que era um vampiro de verdade, ou quase, que era manipulador, que era um ser altamente sensual, que não sei o quê e tal. Cara, era uma merda, era muito chato isso. É, isso deve ser algum tipo de fenômeno adolescente, né? Porque hoje em dia você tem o Zemo, você tem, ou teve, eu não sei se ainda tem, Evanescence, você tem Crepúsculo, você tem... E é exatamente isso. Eu tenho uma teoria, sabe? Eu tenho uma teoria. Como o live action mexe com emoções muito fortes, mexe com coisas muito fortes guardadas dentro de você e tal, e se você, por exemplo... Se você pega o seu nerd típico comum e tal e joga numa situação como essa, o cara surta, entendeu? Então, ou ele vai ficar fechadinho no esquema de ah, não, meu personagem tem que fazer isso, aquilo e tal, ou ele entra numa panelinha, ou de repente ele olha para aquilo e fala, meu, isso não tem graça nenhuma, desculpa aí, eu vou voltar para minha mesa de RPG. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sei se é muito por mim, assim, pela maneira como eu vejo o live, que eu acabo me divertindo, mesmo que eu não tenha, mesmo que os caras não tenham preparado nada para mim, mesmo que não tenha nenhum tipo de que eu não faça parte da panelinha ou dos plots principais. Eu joguei num live aqui no Rio que eu era uma ghoul e me diverti pra caramba, assim, fiz muita coisa assim, durante o live em si, o momento live, bagunçando o coreto de um monte de jogador experiente e não experiente. Então, assim, isso para mim era divertido, né? Essa coisa da interpretação era muito divertida. E eu acabava não me ligando muito nessas outras questões. Essa história do jogador experiente de vampiro é um troço que eu tenho tanto medo, vocês não imaginam. Quando o camarada vira para mim e diz, ah, pô, eu manjo. Eu sou um jogador experiente de vampiro. Porra, eu tenho vontade de sair correndo. Jogador, na minha experiência, quando o cara fala um negócio desse, geralmente é o tipo de sujeito que escreve 5 ou 6 páginas ou mais de background pro personagem, que fica naquela punhetação de querer interpretar assim, assado e tal. Cara, é como a blefadora disse, o importante é você chegar lá e se divertir, e você divertir os outros, você passar a bola, sabe? Não deixar a peteca cair para que todo mundo tenha uma experiência legal. Eu concordo com... Antes que fique parecendo que eu sou uma pessoa alucinada, defensora dos lives, eu concordo com essa história da panelinha, né? Por muito tempo eu fiz parte da panelinha. Então, assim... Peraí, concorda como? Eu concordo que... Que existia? Que existia a panelinha. Ah. Mas qual é o nome do jogo? É Vampire. Vampire nasce panelinha, gente. A gente falou isso no início do podcast. Mas aí existem panelinhas e panelinhas. Uma coisa é o seu personagem ter uma panelinha. Outra coisa é você excluir os outros jogadores que muitas vezes pagaram para estar naquele live também. Isso era horroroso. Entendeu? Isso era escroto. Eu acho que o que a gente estava falando aqui era disso. Você excluiu o jogador. A galera fazia lá no Recife Bainete de Pobre. E para você se dar... Aí você precisava de duas disciplinas. A primeira delas, que era a mais básica de todas, era a amigo do narrador. A disciplina básica. E a disciplina mais poderosa que existia no jogo, que fazia de você tal na mesa, era a disciplina namorada de narrador. Essa é o Brasil inteiro, usa essa. Na mesa, no live. Em tudo quanto é lugar. Cronoprava. Quanto às suas histórias favoritas, Sejam as histórias favoritas porque eram muito legais, ou as mais bizonhas possíveis, assim, de mesa ou de live. Vamos compartilhar com o pessoal. O que vocês têm aí? Rapaz. Bom, tem a história do farol, né? Que foi explodir 3 vezes e a mídia não percebeu. E é um dos pontos que faz de Olinda, mas tudo bem. Mas pior do que a mídia não perceber é explodir a parada. 3 vezes. 3 vezes e sair no jornal uma história daquelas que ninguém pode acreditar, entendeu? Eu fico imaginando a manchete. Farol explode de novo. Vazamento de gás no farol. Sabe essas coisas que obviamente, é? Atentado terrorista. Aonde? Em Recife? Você tá maluco? Cara, vocês estão ligados o lance do carnaval de Olinda, né? Tal, aquela parte da cidade histórica que acontece o carnaval. Aquilo ali, que eu me lembre, foi incendiado pelo menos umas 2 vezes. No, na parte histórica de Recife também, bomba, ponte que caiu. Que ponte é o que não falta nessa cidade, né? Aí ponte que também acontecia direto. Belém, isso aconteceu milhares de vezes. As minhas histórias, assim, entre as bizonhas e entre as favoritas, cara, essa do teatro foi clássica, né? Eu tinha um toreador que tinha essa mania de querer de protegidos mortais que protegiam um grupo ou a classe artística, enfim, de Belém e tal, e demarcava seus territórios nos teatros, essas coisas. E aí nessa brincadeira, já bem à frente, já no final assim, da crônica, explodiram um teatro com 500 pessoas dentro, e o teatro explodiu na cabeça dela também, e aí foi uma sandice. Assim. Quando terminou a sessão, eu olhei para o narrador, alguns anos mais novo do que eu, e disse assim, por que você fez isso? Por quê? Eu posso dizer, por exemplo, que talvez o meu maior orgulho, se eu posso usar essa palavra, é que assim que eu pus as mãos no livro de Vampire, não tinha nem saído coisa como Idade das Trevas, nem nada. Era o primeiro livro. Eu falei, pô, ia ser legal fazer uma campanha começando na Idade Média e avançando até os tempos modernos. E, concomitante com isso, eu fiz uma crônica moderna, ambientada no Rio de Janeiro, né? Então fiz uma crônica moderna, eram os mesmos jogadores e eles estavam com personagens diferentes, né? Já da idade contemporânea. E aí os acontecimentos na crônica moderna tinham reflexos assim que às vezes ou eram consequência de alguma coisa que tinha acontecido na crônica da Idade Média ou fazia uma espécie de foreshadow, backshadow, não sei como definir agora, de coisas que ainda iam acontecer, ainda iam ser jogadas na crônica medieval. Cara, era do caramba. Assim, do caramba. Era uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, de ter mestrado. Eu acabei pegando a personagem da Blefadora, essa toreadora aí que ela falou, que originalmente tinha sido criada para um live, e eu fiz uma campanha para ela, né? E a gente ficou jogando solo, né? Era eu mestrando e ela jogando. É, e aí a gente descobriu a verdadeira força do Vampire. É, essencialmente, o que era divertido ou poderia ser divertido no Vampire. Vampire, depois dessa campanha, para mim, ficou marcado como um jogo para solos. Se ele tem uma natureza, o DNA do jogo é de individualismo, é de tramas individuais e particulares, quando você cria uma campanha específica e para um solo, a possibilidade disso crescer e ganhar cenas antológicas e ser divertido para quem está jogando e para quem está mestrando, enfim, em tudo correu a favor. Né? O jogo, o sistema, o universo, a ideia de fluía. Ser que fluía, era fluía muito divertido. Muito bem. Era muito divertido. É um jogo curioso esse Vampire. Porque a gente jogou a Gerena, na verdade, né? A ideia era dizer assim, ele queria retomar essa campanha que era muito bacana dele. E eu disse, eu quero dar um fim decente e digno para essa minha personagem, que teve um fim horroroso quando eu vim embora de Belém. Tipo, quando eu saí da cidade, eu cheguei com o narrador e disse, eu quero terminar, encerrar essa campanha, né? E eu não quero sair com essa personagem pendente. E aí o final foi meio esquisito. E um final que não foi final. E aí acabou que quando eu cheguei... Com gosto ruim, né? É. E aí chegou aqui e disse, ah, não, Gerrena, campanha que ele quer terminar, personagem que eu quero terminar, vamos jogar. É, por acaso, eu tava com um livro da Gerrena emprestado nessa época. Aí a gente falou, pô, bora jogar a Gerrena então? É, a gente escolhe um desses finais aqui e vai indo. Ah, mas qual final a gente vai escolher? Eu falei, não sei. Até porque eu não conheço a sua personagem e você... É, e eu não sei ao certo o que a gente vai fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns anos antes. Você chegando no Rio de Janeiro, você vai tomar contato com os meus NPCs, com os elementos da minha campanha aqui e tal, e a gente vai vendo o que dá. E aí foi isso, a gente jogou um prólogo muito extenso. Foram quantos? 8, 10 meses de jogo, não foi? 8 meses. 8 meses de jogo? 8 meses. Foram 8 meses, tipo, a gente jogava cada 2 dias, cara. Era muito viciante. É porque era só eu e ela. Tipo, a gente mora debaixo do mesmo teto e tal. E... então, viciante. A gente jogava direto. No tempo de jogo, acho que correu uns 3 anos. E assim ela pôde conhecer o estilo da minha campanha. Eu pude saber melhor a respeito da personagem dela. E a gente engrenou com aquele primeiro final do livro da Gerrena, que é justamente o da... Do templo, né? O do templo, do refúgio, né? Que as pessoas ficam dentro de um refúgio enquanto vem uma doença divina que elimina todos os vampiros, todos os antediluvianos, tudo, etc, etc. E lá dentro tem uma espécie de um psicodrama para ver quem vai ser redimido e virar humano de novo e quem vai ser destruído pelo julgamento de Deus. Cara, foi muito bom, muito, muito bom, muito bom de verdade. Foi o melhor jogo de Vampire que eu já fiz. Foi tão bom que a gente disse assim, tá bom, a partir daqui... A partir de agora a gente não joga mais Vampire. Acabou. Foi Gerrena de verdade. Isso basta. Ah, legal. Olha, as histórias bizonhas... Eu queria deixar uma coisa clara aqui. As histórias bizonhas que eu contei foram todas do By Night de Pobre, tá? Você... Eu tinha uma vampiro na qual eu jogava e que o narrador era excelente. Fazia o que não ajudava era o resto do grupo. Mas o narrador era. Tanto que esse cara, o nome dele é Davi, ele foi meu primeiro narrador de RPG e muito do que eu faço hoje de RPG eu devo a ele. Costumo dizer que, assim, sempre que eu tô narrando, tô mexendo alguma coisa, eu busco me lembrar de como ele fazia. Teve uma vez que ele me disse uma coisa assim que ficou sempre na minha cabeça. Que para você ser um bom narrador de RPG, as regras, os sistemas, os livros são irrelevantes. O que você precisa é saber criar e contar uma história. É verdade. E esse cara era um narrador fantástico. Então, as histórias que eu tive com ele eram excelentes. O que atrapalhava era o resto do grupo. Viu? Mais uma vez a teoria do solo se confirma. Cara, eu queria contar aqui uma historiazinha que ele narrou, que foi muito boa. Eu não me lembro muito bem de detalhes, mas tipo, a gente... Era aquele lance do grupo de vampiros totalmente diferentes, que o príncipe manda e eles vão fazer alguma coisa. A gente ia investigar alguma coisa, tipo, na periferia da cidade. Aí eu não me lembro como é que acontecia, é que a gente... Aparentemente, a impressão que nós jogadores tivemos é que a gente tinha, tipo... feito uma viagem no tempo, que a gente ia pro passado de Recife, acontecia um monte de coisa lá, mas no final da história, a gente descobria que a gente tava atrás de um vampiro Ravenous, que ficou o tempo todo usando aquela disciplina dele para manipular a gente. Caraca. Então toda aquela viagem que tava tendo era, na verdade, a manipulação desse Ravenous. Foi uma das melhores histórias que eu joguei. Muito bom. Que ele ficava usando o hipismo dele, que era relativamente alto, pra ficar manipulando a gente. Aí, nós jogadores ficamos indignados. Como assim, cara? Você tá fazendo história de viagem no tempo em vampiro? Que loucura é essa? Isso tem nada a ver. Pra no final da da aventura a gente descobrir que tinha toda uma explicação pra aquilo. Pô, isso é legal. Já é melhor do que Lost. É. Cara, a minha história bizonha é também a primeira. Na primeira tentativa que eu fiz de fazer a Crônica Moderna, a medieval ainda não estava 100% acertado. O pessoal ainda estava no processo de criar os personagens, eu ainda estava fazendo a história e tal. Na verdade, foi um ensaio, né? Da Crônica Moderna. Então, eu reuni uma galera da universidade e propus, né, a ideia, já mencionando que ia ter uma conexão com uma crônica situada no passado distante e tal. Ele falou, tá bom, então Rio de Janeiro, beleza. Vamos fazer os personagens. Aí um cara fez um Ventru, outro cara fez um Gangrel, que não sei o quê, aquele Gangrel solitário, que mora no mato, tarará. O outro queria fazer um Tremere, porque ele era meio ligado em ocultismo, tarará. Aí um camarada virou pra mim, beleza, gostei desse aqui. O que é isso aqui? Ah, o toreador. Ah, qual é o conceito do teu personagem? Quero fazer um lutador de boxe. O quê? Quero fazer um lutador de boxe. Ele foi abraçado por essa garota aí que você falou, essa primogênita toreador. Ah. E aí, cara, tipo, ele foi dando os detalhes, um mais absurdo que o outro, e com a cara mais séria deste mundo. Sabe aquele cara que ele começou a se envolver na história e tal. E eu só ia arregalando, e eu ficando de olho arregalado. Eu falei, caraca, como é que esse sujeito tá me falando um negócio desse? Aí eu falei, e como eu tava numa fase de, tá bom, então não diga não, diga sim, porém, aí eu fui deixando, né, cara? Porra, quando chegou na primeira sessão de jogo, meu amigo, o cara me tinha celeridade, me tinha 4 a 5 pontos de luta desarmada, esquiva, não sei o quê. Ele arrumou um escarcel, brigou no Elísio. Ai, merda. Que eu acho que ele acabou levando uma caçada de sangue na cabeça, tipo, antes da metade da sessão terminar. Caraca! Tipo, e essa foi a primeira. Ah, velho. Isso... Cara, essa história do lutador de boxe me lembrou uma coisa bizarra. Manda aí. Jogador na mesa que ele gostava de fazer essas coisas. Teve um personagem dele que ficou na minha memória. Porque ele queria fazer um Gangrel que usasse uma espada japonesa. Ah, clássico. Mas que era negro. O personagem. Aí a história dele era de um cara que era filho de um samurai com uma guerreira de uma tribo africana. Ele nasceu na África, foi abraçado por um Gangrel e depois veio para Recife. Fazer o que eu não sei. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O cara era filho de um samurai com uma guerreira africana, é abraçado por um Gangrel na África e vem para o Recife. Isso. Caraca, nota 10. Pra você ver o nível das coisas por aqui. Se a galera quiser fazer um revival de Vampire, definitivamente vai precisar de um dos livros básicos, né, de primeira, segunda ou terceira edição. Eu prefiro a edição revisada, né, ou terceira edição, como alguns chamam. Nos suplementos que chegaram a sair, os clan books da segunda edição, eles eram, assim, meio mais ou merda, sabe? Era muito... Não eram muito regulares a qualidade deles. O Toreador era legal, eu gostava. O Borujá era legal. O do Ventru achei uma droga fedorenta, assim. O Malkaviano... Puta, eu não acredito que a gente passou esse podcast inteiro sem falar nada dos Malkavianos. Que horror! Ai, meu Deus! Você vê, é um negócio tão apavorante que apagou da minha memória. Sim. Malkaviano tem que ser um capítulo. Cara, eu acho que a gente tinha que fazer um episódio à parte só pra falar das bizonhices de Malkaviano. Existiam muitas bizonhices. Aquele que tinha um olho na testa, como é que era o nome? Salubre. Tinha Salubre. Tinha. Depois apareceram umas outras coisas desses clãs independentes que eles chamavam, né? Que eram tão bizonhas ou mais. Tinha um piorado do Malkaviano. Samedi. Do Malkaviano, do Nosferatu. Do Nosferatu. Malkaviano do Sabá. Malkaviano antitribo. Vai pegar o Malkaviano antitribo do Sabá. para ver o que, que é bizonhice. Não, cara, aquilo era muito ruim. Aquela disciplina, como é demência, era demência, isso? Demência, que mais tarde, na edição revisada... Jesus! Virou a disciplina básica de qualquer malcaviano. Puta, você joga com um troço daquele, cara? Você não joga, né? Não, aquilo era demais. E aí, cara, você chegou a ver aquele, o guia do narrador da primeira edição? Acho que não chegou aqui no Brasil, era gringo. Tinha o guia do jogador... Que era aquele desenho da vampira de óculos escuros se ajoelhando na calçada, né? Que era esse que tinha os independentes, né? É, esse era o guia do jogador, todo mundo teve. Mas tinha o guia do narrador. Cara, aquilo ali era uma bizonhice atrás da outra. Tipo, capítulo de NPCs, assim, oponentes sugeridos. Todos os NPCs tinham 20, 30 ou 40 pontos de disciplinas ou... skills, ou poderes psíquicos, ou seja lá o que for. Era um mais absurdo que o outro, entendeu? Pra não falar nas ideias estapafúrdias a respeito de Diablerie. Diablerie, cara! Tinha um livro, tinha um suplemento chamado Diablerie México, Diablerie Londres, ou sei lá o que. Era basicamente um módulo de aventuras, onde o objetivo da aventura era fazer os seus vampiros cruzarem o globo atrás de algum Matusalém em torpor para drenar o sangue deles. É isso. Aí quando a galera do AD&D vinha e dizia que esse papo de interpretação, não sei o que, era muita pretensão e pouca interpretação de fato, eu tinha que dar razão. Até porque eu, quando jogava AD&D, rolava umas cenas de interpretação muito legais. Não era só buscar tesouro e matar gente e monstrinhos. Pois é, mas dentro desse contexto tinha uns suplementos de Vampire muito legais. Acho que é o meu suplemento favorito, Caçadores Caçados. É um livrinho pequeno, acho que é daqueles de 120 páginas, se tanto. Você ainda encontra nas livrarias Saraiva por aí, perdido em algum recanto. É da primeira edição. Tem algumas ideias, algumas sugestões que eu considero essenciais, que capturam assim, a essência do que é o Vampire, o Vampiro à Máscara. Eu recomendo fortemente qualquer um interessado em fazer um revival do jogo, procure esse suplemento, Os Caçadores Caçados. Ele vira um pouco o tema, né? Ele vira o jogo a favor dos mortais. Tipo, você joga com um mortal que por alguma razão, vingança, sede de poder ou senso de dever, vai atrás dos vampiros. E como um livro de sugestões para o mestre, assim, de antagonistas, é muito bom. Outro livro que eu gosto muito, também do final da linha, era Ghoul, Fatal Addiction, né, em português seria algo como Vício Mortal, que era um livro falando sobre como é que era a psicologia dos ghouls. Eu não cheguei a fazer uma campanha centrada nisso, não. Mas esse jogo do fim do mundo, da Gehenna, que eu estava falando com a Blefadora, né, que a gente fez, ela, por acidente, chegou a criar uma ghoul. E aí eu usei algumas das ideias desse livro. Cara, foi aterrorizante, bicho. Não, por acidente não. Você me forçou a fazer isso. Blá, blá, blá. É. Você tinha uma escolha. Você podia deixar a moça morrer ou você podia ghoulizar ela. É isso aí. Não venha me dizer que isso foi um acidente. Que é de uma cara de pau inacreditável. Foi um acidente. Você não fez um teste de... Nossos ouvintes não têm nada a ver com isso. Ok. A White Wolf começou a fazer uma série de publicações que, assim, ano do aliado, ano do caçador, ano do não sei o que e tal. O Ghouls era do ano do aliado. No ano do caçador saiu o livro da Inquisição, que eu gostei tanto, muito menos do que o do Caçadores Caçados, que era da primeira edição, não tinha a ver com esse negócio. Mas dava uns detalhes bem interessantes sobre como usar a sociedade do Leopoldo, né, nos jogos. E um que eu achei tão bom quanto era o do Arcanum, que na verdade era um suplemento de mago, mas que servia muito bem para Vampire. Então tenho esses quatro livros, para mim, são os melhores suplementos. O Renato tocou numa coisa interessante do Vampire estar inserido dentro do mundo das trevas, que incluía uma série de outras coisas escondidas pela noite, né? Lobisomem, mago, demônios e qual era o outro que tinha? Tinha mais um. Fantasmas, fadas. Tinha o Change. No final eram três. Era o vampiro, o mago e o lobisomem. É, mas teve... Os outros foram descontinuados. É, foram mas surgiram. Tinha Changeling, tinha Anjos e Demônios, tinha um monte de coisa. Múmias. Múmias, é verdade. Tinha um livro de múmias. Curioso falar do mundo das trevas. E quando a gente fala das bizonhices que surgiram no Vampire, muitas das bizonhices que eu me lembro vinha exatamente desse cruzamento dessas coisas do universo das trevas. Quando ninguém começava a querer colocar mago, lobisomem, fada e as coisas todas dentro do jogo do Vampire, invariavelmente rolava uma bizarrice, uma coisa tenebrosa, não no sentido tenebroso que deveria ser, se vocês me entendem. O resumo é: não use drogas conflitantes. Ele, porque assim, se você for ver, eles não eram para ser, eles eram jogos diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu costumava conversar antes com os amigos, o vampiro tinha aquele lance da humanidade, né? Isso. Se ele fizesse alguma coisa muito maligna, ele perdia a humanidade. Uhum. Tipo, se você tirasse a bala de uma criança na rua, você perdia a humanidade. Dependendo. Agora você... Um mago, que era um humano, ele podia lançar uma bola de fogo, tostar alguém, que ele não perdia a humanidade nenhuma. O caçador podia fazer as maiores atrocidades do mundo, que não perdia a humanidade. Quer dizer, eram jogos diferentes. Você tinha aquela ideia, mas não era pra você sair misturando tudo. Cara, sabe qual é a maior bizonhice de todas? Sim, de longe. O primeiro livro do Vampiro, A Idade das Trevas. Quando eu li a respeito desse lançamento, assim, um dos pontos altos do livro dizia assim: regras para você integrar os outros seres do mundo das trevas na sua crônica. Eu falei, pô, legal, vou comprar... E vou ver qual é, além do tema, né, da crônica medieval que eu já estava fazendo. Comprei. Era uma página dizendo: ah, se o seu mago, se o mago tem nível 5 de alguma esfera de magia, converta para nível 5 de uma disciplina. Se o lobisomem tem um gift de nível 5, converta para o nível 5. Ou se for 3, converta para o nível. É óbvio, né? Vai tomar no. Porra, propaganda enganosa do caramba! É, mas olha só, mas muito dessas bizarrices do crossover, né? Parece coisa da Marvel, né? De fazer de Marvel DC, de encontros crossover e tal. É crossover que chama? Crossover. É. Invariavelmente, quando alguém coloca um lobisomem, ou um mago, ou uma fada, ou o que quer que seja num jogo de vampire, ou um vampiro num jogo de lobisomem, de fada, ou do que quer que seja, a mola mestra é: vamos testar para ver quem ganha. E sempre o vampiro se fode. Porque o vampiro é o monstro, né, da parada. Você já reparou? Você já reparou? Tipo, originalmente, o homem com conflito com a besta, clássico, é o lobisomem. No universo White Wolf, o lobisomem virou um ecoterrorista, como você falou. Aliás, é uma definição que eu vou adotar para minha vida. Muito obrigada, Renato. Ele é um ecoterrorista peludo, superpoderoso. E com raízes Apache, né? Porque é tudo dentro lá do xamanismo lá dos Estados Unidos. É muito doido isso. E o vampiro herdou a pecha do monstro, né? Porque foi o primeiro que trouxe esse conceito do conflito com a besta e tal. E aí você tem, então, o vampiro, diante de todos os outros, é o ser malévolo do mal, o horroroso, que deve ser destruído. Por isso que ele sempre se fode, né? Diante do lobisomem. Imagina se uma fadinha vai se foder diante de um vampiro. Presta atenção, não vai, né? Galera, mas eu acho que é isso. Tem um mundo de coisas a mais pra falar. De fato, se a gente fosse estender essa conversa, dava pra mais de hora. A galera. A gente deveria fazer um episódio só sobre malcavianos. É possível, é possível. A galera tá falando em fazer um só de histórias bizonhas de vampire, que foi basicamente a gente, quase metade desse podcast, mais da metade foi o que a gente fez. E tem muito espaço ainda. E certamente um podcast só sobre bizonhice de Malkaviano, acho que daria mais umas 2 horas. Mas é isso aí. Vampiro à Máscara mudou a face do RPG no Brasil, para o bem ou para o mal. Se você ainda curte, se você ainda joga, ou se você mudou para o novo mundo das trevas, escreve pra gente na Terceira Terra ou nos fóruns do TPK Brasil, www.tpkbrasil.net. Divida conosco as suas experiências, indique aí mais alguns livros, conte as suas histórias bizonhas, as suas crônicas inesquecíveis. E até a próxima, pessoal. Rememorar é bom. Essa usar pra... boas referências não, também. Mas se você resolver fazer algum tipo de revival, por favor, use as referências boas. Fuja do crepúsculo. É isso aí, galera. Então, escrevam pra gente na Terceira Terra e a gente se vê por lá. Em terra. Tchau.